680M mais FM 105. Rede Aleluia. Família, força e fé. ZYD 496. Rádio FM 105. Mais ZYJ 452, Copacabana 680 AM, mais ZYJ 461, Contemporânea 990 AM. Família, força e fé. Hora certa. 7:01. Todos os dias a Rede Aleluia com você no rádio e nas mídias sociais. Programa Inteligência e Fé com o Bispo Renato Cardoso às 8 da manhã. Rede Aleluia, família, força e fé. Nawe, Edusane, 18 horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. Vamos tirar um momento para falar com Deus. Una sua fé com o Bispo Marcelo Crivella. Alô, meus amigos, eu quero convidar os católicos, espíritas, evangélicos, até quem não tem religião, para nesse instante fecharmos os olhos, mas abrirmos o coração. Momento de falar com Deus, nosso momento de oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento formamos a nossa corrente de fé. Coração a coração, alma a alma, espírito a espírito. Todos ligados em o nome de Jesus e pela fé, nas tuas santas palavras, que dizem: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não estamos indo a uma igreja, Senhor, nem as pessoas estão vindo a um pastor, nós estamos todos indo aos teus pés, na certeza de que as tuas palavras, ah, meu Senhor, os céus e a terra passarão, mas elas jamais passarão. O mesmo Jesus que andou pela Judéia e Galiléia, que morreu por nós em Jerusalém, o mesmo Jesus que abriu os olhos dos cegos, curou os leprosos, multiplicou o pão e andou sobre o mar, é o Senhor Jesus que agora ouve a nossa oração. Pai Santo, puro, perfeito e verdadeiro, Levanta o caído, dá forças ao fraco, enxuga as lágrimas dos que choram, consola todos, meu Senhor. Eu sei que há pessoas aflitas nessa pandemia, perderam o emprego, outros estão convalescendo, outros estão internados, e eu peço por todos. Também quero pedir, Senhor, pelos que nos odeiam, pelos nossos adversários e inimigos, que através da injúria, calúnia, infâmia, mentira, nos perseguem. Ó Deus, tem misericórdia deles, para que não haja nada, meu Senhor, entre nós e o teu coração. Nada. Que não haja sujeira, meu Pai, de revanche, de vingança, de ódio. Pelo contrário, oramos por eles, meu Pai, e imploramos que o Senhor os abençoe assim como a nós. Faça, meu Pai, esse milagre acontecer. Há pessoas que plantaram e não colheram, que foram fiéis no pouco e não foram colocadas sobre o muito. Faça essa justiça, Senhor. Faz justiça ao teu povo que te clama de noite e de dia. Embora, conforme o Senhor disse, Deus pareça demorado, não, digo-vos, rápido vos fará justiça. Então, meu Senhor, nesta fé, que o rápido seja agora, seja hoje, seja essa semana, justiça para o teu povo, Senhor. É o que nós imploramos e agradecemos na certeza de que o nosso Deus não pode mentir e a sua palavra vai se cumprir, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus o abençoe. Todos os dias, ao cair da tarde, acompanhe a oração das 18 horas. Com o Bispo Marcelo Crivella. Nos momentos mais difíceis da vida, quando mais precisamos de alguém, em meio à solidão, problemas na família, financeiros, de saúde, o que fazer? A quem recorrer? Acesse agora mesmo gratuitamente pastoronline.com. 24 horas por dia, todos os dias. Nós podemos lhe ajudar. Rede Aleluia. Família, força e fé. Rádio Copacabana, 680M, mais FM 105. É Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Está entrando no ar.